batidinha maneira. Daquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada. Daquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada. Toma piru, daquelas que é toma piru, daquelas que é daquelas que é daquelas que é toma piru, toma piru, toma piru, toma, toma, toma piru. Ô sujeito péssimo. Exatamente. Isto. Toma de costa, toma de lado. Toma de costa, eu boto na frente, boto nas costas. Boto na frente, boto nas costas. Menininha linda foi dormir de camiseta. Veio um mosquitinho e chupou sua. Menininha linda foi dormir de camiseta. Veio um mosquitinho e chupou sua. Menininha linda foi dormir e não lembrou. De fechar sua janela, o mosquitinho então entrou. Ele chupou a bochecha da garota que dormiu com pouca roupa e só viu quando acordou. As mina pira quando os mano bota, bota, bota, bota, bota, bota. Se tu dormir, poti, poti, poti, poti, poti, chupar dormindo. Poti, poti, chupar dormindo. Poti, poti, chupar dormindo. Poti, chupar, chupar, chupar, chupar, poti, chupar dormindo. Em menos de 10 segundos, tu já acorda sorrindo. DJ Thiago. DJ Thiago. Essa batidinha é maneira. Daquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada. Daquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada. Toma piru. Hoje no ringue vai rolar a maior treta. Vai ser piru. Vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar. Vai, vai. Hoje no ringue vai rolar a maior treta. Bota na frente, bota nas costas. Bota na frente, bota nas costas. Um, dois, três, toma de costa, toma de lado. Toma de costa, toma de lado. Bota nas costas, bota na frente, bota nas costas. Menininha linda foi dormir de camiseta. Veio um mosquitinho e chupou sua. Menininha linda foi dormir de camiseta. Veio um mosquitinho e chupou sua. Menininha linda foi dormir e não lembrou. De fechar sua janela, o mosquitinho então entrou. Ele chupou a bochecha da garota que dormiu com pouca roupa e só viu quando acordou. Mas mina pira quando os mano bota, bota, bota, bota, bota, bota. Se tu dormir, poti, poti, poti, poti, poti, chupar dormindo. Poti, poti, chupar.